Salvador, boa noite, Azul 2795, passo externo. Boa noite, Azul 2795, livre pouso na 10, vento no 30 graus, 159, altímetro 10 no 3. Copiou no 0 no 3, pouso livre 2795. Agora eu vou tirar 4. 2795, Solos 26, livre direita, táxi nessa frequência, via Alfa Quilo, parte 3. Via Alfa Quilo para o parte 3, nessa frequência azul 2795. Salvador, passaria 2x28, torre remoto, tá 12 para chegar em funcionamento. Cuidado, chama para o táxi. Chama lá, 2x28. Salvador, passaria 2228 para o táxi, 56 ao POB, 5 horas, autonomia alterna, Salvador. Gente, 56 a bordo, altímetro no 0 no 3, táxi via Índia, Alfa, no ponto de espera, reporte pronto, passaria 2228. De Alfa, ponto de espera, reporte 2228. Portaria 2228, ponto espera no zero, pronto. 2228, a linha decola na da 10, vento 150 graus, com meia dúzia de nós. Linha decola 2228. Pare 2228, decolado 39, controle 120 decima 8, bom voo. Controle 108, até mais. Salvador, o Gol Golfo Unicórnio Hotel, na posição número 3, faixa principal. Diga. Golfo Unicórnio Hotel, solicito uma direção de reboque para o pátio 3, posição 5 Lima. Autorizado, reporte ao término. Reportará. Dr. Salvador, Golf Uniforme da Piauí, informando o tempo reboque. Bom dia, obrigado. Bom dia, frequência livre, Golf Uniforme Hotel. Cuidado pouso na 10, com 1013, tá 3177. Solo 1 0, livre à direita, ataque nessa frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Entra livre à direita, via Alfa, reporte antes da Juliette, na frente. 3170, táxi via Juliette, portão número 9. Juliette por 9.